Eu vou te dizer, cê finge que não sabe. Nunca jogamos, mas passaremos de fase. O mundo gira tanto que ficamos tontos. Seguir essas leis sempre nos traz desencontro. É como viver uma eterna neurose. Nunca quis te ter só como uma pose. Sua face divina. Sua face divina. É meta que afeta a mina. E me deixa louco. Nesse campo de visão, se faz e segue, me reparte. Nessa contramão, solta minha mão e deixa que a razão me atropele. Sua presença calma e fere. Mundo no surto de culpa e desprezo. Ato de amar e se isolar entre as partes. Os meus cacos me delegam. Respiração no pescoço. A faca se afia mais e mais a cada soco. Gato, a vida realmente é um sopro. Inverno chegam, folhas caem. Só consigo ver seu rosto. Eu vou te dizer algo que você não sabe. Sua maior riqueza tá na simplicidade. Quando eu me perco, é que eu me encontro. Tem coisas que eu sei, mas eu não te conto. Eu não quero te envolver nas minhas psicose. Hoje eu resolvi tomar mais uma dose. Uma dose de vida. Me mostre uma saída. Esse mundo. Eu tô num debate constante com meu subconsciente. Às vezes eu me sinto um louco, um delinquente. Eu vou seguindo em frente sem ter medo do perigo. Eu descobri que eu sou o meu melhor amigo. Eu tenho mais de mil motivos pra enxugar minhas lágrimas. Uma atitude vale mais que mil palavras. Quem te oferece o mundo não conhece a trajetória. É o presente de grego num cavalo de Troia. Eu não consigo ver, mas já posso sentir. Eu digo glórias, glórias, e sei que Deus está aqui. No sorriso do mendigo, na deprê do milionário. Nas palavras de incentivo de um revolucionário. Dentro do armário se esconde o grande medo. Debaixo da minha cama tenho milhões de segredos. Todos meus heróis morreram por algum motivo. É preciso compreender que a força tá no coletivo. Mais uma noite de sonho. Numa sinfonia harmônica. Mais um mestre de cerimônia. Dentro dessa Babilônia. Babilônia. Eu vou te dizer algo que você não sabe. Sua maior riqueza tá na simplicidade. Quando eu me perco, é que eu me encontro. Tem coisas que eu sei, mas eu não te conto. Eu não quero te envolver nas minhas psicose. Hoje eu resolvi tomar mais uma dose. Uma dose de vida. Me mostre uma saída desse mundo.